Liga e Casa aí! A espera acabou. A espera acabou. A espera acabou. Vai começar. Tudo pronto. Tudo pronto. Pronto. Pronto. Vai começar! Pronto. Quem tá feliz, coloca a mãozinha no alto que eu quero ver! Vamos estremecer os seguidores agora. No comando dos pick-ups. DJ Neilson. Vem pro show, DJ Neilson. É hora do show com o DJ mais querido da galera. Solta o grito, meu DJ. Chegando! Pra matar a saudade dos seguidores! Chegamos aqui! Pra cima! Iguaré, eu não quero mais você! Pelo menos seu canal! É pra começar! Alguém da Colômbia? Colômbia? Colômbia? Colômbia? Joga a mocinha pra cima! Joga a mocinha pra cima! Calma aí, cara. Foi só aquecimento. Tá nervoso, porra? Sério, agora é sério. Colômbia? Colômbia? Deixa a minha bandida, vai! Deixa a minha bandida, vai! Deixa a minha bandida, vai! Deixa a minha bandida, vai! Colômbia? Colômbia? É o Gordinho que vai chegando, vai chegando, vai chegando aqui, Gordinho! Olha o nosso grande parceiro, Valdezinho, o Sadraque, o João Vitor, meu grande parceiro, o Vlai, o Tatu, toda a galera desde ontem aqui. E é nóis! Faz um macetinho, amor, na cabeça da minha pica. Faz um macetinho, amor, na cabeça da minha pica. Taca a xereca por baixo, taca a xereca por cima. E associado, Gordinho! Taca a xereca por cima, porra. Vou te comer, não me liga amanhã. Quando eu não era bandido, tu nem me olhava, me interesseira. Salva! Peppa Pig chegou dentro do baile e falou que queria dançar. É o Neilson vai chegando, chegando de férias. Que? Vale, uma coisa surgiu. Cadê Peppa no baile subiu? Joga a mocinha pra cima que eu quero ver! Peppa no baile subiu. Mas tinha uma coisa no meio do baile, geral tava olhando, chamando. E agora? Então, tinha uma coisa no meio do baile, geral tava olhando, chamando a atenção. As meninas com a mão na Peppa subindo e descendo com ela no chão. Tira a mão, bota a mão, tira a mão, bota a mão. As meninas com a mão na. Atenção, garçom providencial, pacote de cerveja. Mão, bota a mão. Aqui em frente, aqui do Dinho. Tem que ser agora, meu desgraçado, não é isso? Menina descendo com. Vamos lá! Vai! Oi, desce Peppa Pig. Oi, sobe. E agora? A Pig vai, desce Peppa Pig. Sobe, sobe, Peppa Pig. Desce, desce. Obrigado, nosso grande parceiro, meu amigo Tava Marge, daí com a gente. Um abraço do Gordinho, do Bagulho Doido, é nóis sempre! Fica, mega embra nesse pique, muito louco, ela quer ficar. Mega embra nesse pique, vai, sobe. O celular, por gentileza, porque não dá pra ouvir. A pique vai, sobe Peppa Pig. Desce Peppa Pig, vai, sobe Peppa Pig. Obrigado a toda a minha Robacena, está aqui com a gente. Um abraço pra todos vocês, aí é nóis sempre! Aí, hein, se liga, hein. Desce com a mão na Peppa. Sobe, polícia, Poliana, daqui com a gente. Sobe com a mão. E aí? Desce com a mão na Peppa. Sobe com a mão na Peppa. Desce com a mão na Peppa. Sobe com a mão na Peppa. 3, 2, 1, já! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. E agora? Foi você quem jogou na Peppa. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Joga a mocinha pra cima! Que isso? Toma, toma, toma, toma, toma. Obrigado a galera da Transverdade! Toma, toma na Peppa. Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca, o Gabriel. Falou Neto Xavier! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. O quê? Pepeca, o Gabriel. Obrigado, nosso querido parceiro, Glailson Tomador. Está aqui pra gente, ele, o Ricardo, toda a galera. Do lado do restaurante JR, por sinal, vieram com seus odeios. Quitandinha, treme tudo. E a dois? Só de porocrático. Sai molhado, entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Olha o nosso grande parceiro, Valdeci, daí com a gente. Um abraço pra você, Valdeci. É nesse vai. E a dois? Vai, vai, vai. Toda a galera da Mina Robacena lá de Santa Isabel, daqui com a gente. Vai. Um abraço com o carinho do gordinho, do bagulho doido. A vida, a culpa é... E a dois, galera? Ah, foi você quem jogou. Meu parceiro vai. O Mateuzinho da balsa. O nosso parceiro Xuxa, o Pac da balsa. E aí, de brother? Toma. O homem da rabeta tá aqui com a gente. Toma. E agora? O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Tem que me dar GDM, está aqui com a gente. Toda a galera que vem especialmente lá da Vila de Bocajuba. Um abraço pra vocês, toda a galera de Bujaru aqui na Tremidu. Um abraço. Que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Quer Scott? Acabou, vai onde? Atenção, garçom providencial, pacote de cerveja aqui na mesa do DJ, do DJ Super. Aí, tem que ser agora, viu? É o melhor. Sai molhado, entra seco. Sai molhado, entra seco. Sai molhado, é nesse vai e vem. Vai. Olha, meu parceiro, Júnior. Vai, vai. O Acácio da Guajite. Toda a minha caça farda aqui, Guajite. Um abraço. Vai. Por gentileza, um pacote de disco pra eles aí, garçom. Tem que ser agora. Vai, vem, vai, vem. É nesse vem. Vai, vem, vai, vem. Vai, vem, vai, vem. Meu parceiro Alex, vai, da Top Gada aqui, Guajite. Almoço Mix. Vai, vem. Vai, obrigado com muito carinho, viu? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, nem o sul, vai, nem o sul, vai, nem o sul, vai, nem o sul. Vai, Dudu, se fosse valendo HD, tu já tinha perdido. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E agora? Bale da cola. Bale da cola. Joga, joga. Bale da cola. E vai nem isso, vai botando essa parada pra doidar. Botando essa parada pra doidar. E bora, bora, bora, bora, bora, siga assim porque. Já que tá tudo programado no esquema. E aí? E hoje à noite eu quero foder contigo. O quê? Já te avisei que. E aqui tá de ir no santo aqui doido. Já. Gente, já temos aí golpes personalizados da Quitandinha. A vida aí com o nosso marketing da parede. Adquira o seu pra você aí curtir a nossa festa em grande estilo da sua cerveja, da porra. Hoje que eu vou brotar na tua base. Fuma um e fica suave. E na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje que tu bota na minha base. Vai rolar. Sexo à vontade, linda bem, cheia de maldade. Seus olhos pelo chão, vai rolar sacanagem. Sabadão eu tenho que partir. Ô canal verde, desculpa, velho. Só lançamento. E você vai? Eu vou pro baile da gaiola. Ah, do quê? Na intenção. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meu que te taca viraca. E assim, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu quero ouvir metal, eu quero ouvir metal, eu quero ouvir metal, eu quero ouvir metal, eu quero ouvir metal, toma, toma, ouvir metal, toma, quero ouvir metal, toma, quero ouvir metal, toma, toma, toma, toma, tem que ser, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caralho. Quitandinha, Tafarel. Cheiro de perfume bom. Ei, cheiro de marala boa. Ei, tu tá para malandra jogando. Ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando. Ei, tu tá na gaiola. Vem sentando. É agora. Ei, tu tá na gaiola. Ei, tu tá na gaiola. Sentando, sentando. Ei, tá na gaiola, poço. Tá na gaiola. E aí, Glailson! Toda a melhor Barbacena está aqui com a gente. Um abraço pra vocês aí, migrandão. Todo do Gereilson, gostinho do bagulho doido. Sempre nós na área. Deixa eu buscar. Obrigado, parceiros do DJ Neilson, sempre aqui na... Que Tandinha treme tudo. É o melhor. É sempre nós, galera. E cheiro de perfume bom. Ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa. E aí? Tu tá na... Também pega. Várias malandras jogando. Ei, pega, pega assim que eu vi. Os amigos... Já vi. Morando. Ei, tu tá na gaiola. E aí, Poliana? Vem, seu... E quem tá solteiro, joga essa mãozinha pra cima. Quem é do Paisandu, joga a mãozinha lá pra cima. Família Metralha, já tá aqui na... Que Tandinha. Obrigado, vai! Obrigado, vai! Vai assim, assim. Sabe por quê, né? Tu sabe por quê? O Neilson, ó. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Eu posso falar também, né? Carro que você vai ver. Dentro da canoa. Hoje vai ter putaria. Ê, Neto. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Alô, seu polícia! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Trabalhando sempre em nome de Jonas Mato Peças, garoto. Já. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. É carro, carro, carro, carro. Nilson, o Gino, bora começar a brigar nessa parada. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai Nilson, vai com o Gino, vai acelerando. Acelera, acelera, acelera. Tá na hora da putaria do baile. Sincero, joga essa mãozinha lá pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. E vem com o Neilson assim. Vem com o Neilson. Vem, vem, vem. E. Show aniversário do Júnior dos Metralhas, show dos Bernardes. Sábado, dia 30 de março, lá em São Isabel. Vai ser uma loucura na vida de Catubi, galera. E assim, assim, assim, assim, Neilson, assim, assim, assim, assim, assim. Joga essa mãozinha, vai pra cima, pra cima, pra cima. Sabe por quê? Um, dois, três, vai! Eu vi o mano sentado lá na esquina. E aí? Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha aqui no salgueiro bolado. Naquele que Tandinho no fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. E vai assim, assim, assim, assim. Por quê, por quê, por quê? Enquanto o menor embrasa com a garrafa transparente. Balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E vai nem isso, vai botando no batidão. Botando no batidão, botando no batidão. Botando essa parada pra doidar, vai. Ela me conhece desde menorzão. E eu gosto dela. Neto Xavier! Então novinha é pare. Tá pra mate aqui. Senta, senta pros malaca que vai te meu parceiro Naida Pop! Sem fronteira! Senta, senta. taca pros malanga que vai te enlouquecer. Tô novinha, repara no que eu obrigado ao nosso grande parceiro João Vitor, tá aqui com a gente, nosso grande parceiro Marlon, o coração gelado, ele que tá de toda, João Pedro Fronteiras, com o Xina tremendo, um abraço. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, que o Gorgino chegou, Gorgino chegou, Gorgino chegou, chegou, chegou, assim, assim. Amor, já faz maior tempão que eu tô com saudade de sentir esse corpo. E agora? Isso é covardia, não faça mais isso não. Porque eu tenho saudade de tu, saudade de tu. Liga só, te peço por favor, não me deixe meu. Alô, Camila Isabelense! Porque eu já tô ficando louco se eu não bater nesse bobo. E quando 900 mandar, Jaqueline! Com a gente, o cabelo, o Lombra. E aí, live! Um abraço toda a nossa FRC. Um abraço! Tá chegando mais uma grande festa. Um pouco mais pra cá. Lá na casa do Frango. Aliás, casa do Tango, não é isso? Sábado 27 de abril na Vila. O Carabeço, o Jaru tem mais uma grande parceria. E Dandinha Trans Bernardes. Participação do DJ Ed Brasil da 99. Finalização do Beto, do Juninho aí. E do Júnior! Não faça mais isso não. Eu tenho saudade de tu. Saudade de tu. Bora, bora, seu gelado. Bora, bora, bora, bora, bora. Seu policial mecânico aqui comigo aqui. Aqui assim comigo. Aqui comigo assim quem tá solteiro. Quem é sincero, quem tá solteiro, sabe por quê, assim, assim, por quê? A novinha da Zona Leste, é maior fodão, a novinha da Zona Sul. O quê? É maior fodão, a novinha da Zona Norte. E diz? É maior fodão, a novinha lá da Baixada. É maior fodão, é maior fodão, olha pra cá, olha pra cá, é maior fodão. Olha o nosso parceiro Elson, o parceiro vulgo Sadraque. Lá do Aurata aqui com a gente, um abraço pro Meilson daqui, Dandinha. Valeu! Olha pra cá, olha pra cá, por gentileza, equipe de apoio. Então chega aí rapidinho. Tem próximo banheiro das meninas, viu? Que os homens aí estão se confundindo. Ou eles querem fazer xixi aí com as meninas, né? Dá uma passada por lá, viu, minha equipe de apoio? Só pra tá, manter a ordem aí, que o banheiro é das mulheres, viu, macharada? Bora que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, Poliana, que bora, que assim, vai assim, vai assim, vai assim, eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Vai, Neilso, vai, Neilso, bota essa galera pra cantar, essa galera pra cantar, essa galera pra cantar. Sabe por quê, Tavarel? Sabe por quê? Hoje aqui no Rock Doido da Quitandinha sempre tá. Tá mil grau, tá mil grau. Tá, tá mil grau. Eita, tá mil grau. Eita, tá mil grau. Eita, tá mil grau. Eita, tá mil grau. Bota essa galera pra dançar, meio su, sabe por quê? Hoje tem que ser. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Na Quitandinha. Quitandinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. E aí? Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô aqui. Alô, Eldo! Pisadinha, eu vou pro bailão. Oxi, aqui tantinha. Eu vou pro bailão. Atrás das danadinhas. Pra levar pra treta e dar uma sarradinha. Pra levar pra treta e dar uma sarradinha. Que hoje, que hoje, que hoje, que hoje, que hoje. Chama um abraço aqui com muito carinho. O nosso grande parceiro Wagner, o Mateuzinho da Paz. O nosso parceiro Xuxa. O Parque da Paz. O Tio Broche. Da Rabeta, tá aqui com a gente. Um abraço aí, Tava Marques, quem é? Que hoje, que hoje, que hoje. Deixa eu verificar aqui. Que hoje, que hoje. Minha Robacena de Santa Isabel e de Bujaru. Bujaru, né? Robacena de Bujaru tá aí com a gente. A de Santa Isabel também tá na área com a gente. Toda a galera do Paredão Transbernaz tá aí com a gente. O nosso grande parceiro. O homem da energia tá com a gente. Um abraço pra você, meu parceiro Leandro da Rede Selva. Obrigado pelo seu carinho, viu, Leandrão? Você, a Iris. O nosso grande parceiro Nai da Pop Sem Fronteiras. Tá aí com a gente também. Um abraço bem grandão pra todos vocês, viu? Que hoje. Galera que tá aqui com a gente, quem mais? Deixa eu abraçar todo mundo porque comigo não é isso. Obrigado toda a galera. O da Segunda Digital, o Tote, o Pedro, o Josimar, o Sandro tá aqui com a gente. Obrigado, um abraço pra vocês aí. Deixa na batida, nem isso, no batidão. Assim. Já temos copos personalizados à venda aqui, viu, gente? O da Quintandina, passar com o nosso Diego Maluqueiro. Passagem na cadeia. Não é o Diego, não, Diego. Ele é. Não. E aí? Parece demais, né? Meu amigo Serapino, o homem dos copos personalizados, tá aí com a gente. Um abraço também, nossa grande parceira Natália. Nem isso, o que que falta tu inventar aí? Pra essa galera? Deixa na batida, empresário, né? Puxa a via, netinho, né? Dramático. Assim. Perreque é tchau, pra inveja é tchau. E agora? Perreque é tchau. E tchau, Afonso. Peraí. Deixa eu abraçar nosso grande parceiro, Sunil, do Rogério, Maílson, Zezinho, tá aqui com a gente. Bora, minhas quitandetes. Neilson, começa essa parada. Sabe como? Com a produção que a gente recebeu. Uma produção que, infelizmente, cara, não tem nem como descrever. Era impossível de tocar. Aí a gente foi lá no estúdio do Afonso Mix, ele fez isso aqui, ó. Neilson! Acelerando, vai gozinho, acelerando essa parada, acelera. E vai acelerando, aí tá bom. E quem é sincero, joga lá pra cima. 3, 2, agora! Já. Vou tomar o gelo e dar um tempo! Só quem vai tomar cerveja. Gelo e dá um tempo. Só quem tá tomando cerveja barata, coloca a mãozinha pra cima. Vou perguntar o seguinte. Quem tem um amigo corno, dá um grito bem alto aí. Quem tem amigo viado, faz barulho. E quem vai curtir o carnaval de Mujaru, coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Gelo e dá um tempo. Quem vai curtir 3 dias de folia na Quintandinha, coloca a mãozinha pra cima. Sabe por quê? É o som do rock doido que vai estar por lá. É o rock doido! Joga você pra cima! Deixa na batida vai, Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Calma que ainda não chegou essa hora, isso. Bora. É o que doido comigo. Mais pólvora. E quem é sincero, joga essa mãozinha lá pra cima. Mãozinha lá pra cima. Afonso, bora lá. Libera o pré. Hoje não. aí, Taparel, quem fez o Afonso Mico. 3, 2, 1, já! Tomar o gelo dá um tempo! Eu vi o mano sentado na esquina. A humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha aqui no salgueiro bolado naquele clima. E aí, Emerson! Falou pra mim que tava na vida bandida. Tem uma cena, Emerson, pra mão de dar igual a gente. Um abraço, migrandão! Valeu. Coração gelado! Meu parceiro da antiga. Soltava pipa, jogava bola de bucha. Olha o meu parceiro Gacho, que essa farra dá igual a gente. Um abraço pra você, Gacho. Joga essa mãozinha lá pra cima, essa mãozinha lá pra cima. E tá ali na palma da mão. Onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? É rock do aí do cheque. Camarote, quando ela toma catu, já quer balançar. Meu nome sempre de Jonas, bota um peça. Arrepio, e mais forte. Arrepio, e mais forte. Bora, galera do restaurante JR, daí com a gente. Uma bacena de Bujaru. Amigo no ferro do camarote. Arrepio, e mais forte. Arrepio, e mais forte. Joga essa mãozinha lá pra cima, essa mãozinha lá pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha vai. Mãozinha vai, mãozinha vai. Um, dois, três. Porque eu fui lá. E que? Não é mesmo as ideias, não curto mesmo rolê. E o metrô tá pra você. Comigo tem que ser com mais. Mais pólvora! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai, Neilson! Agora! Todos a bordo! Explode o bagulho! Embora! Embora! Embora, bora! Embora, bora, bora, bora, bora, bora! Foi engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo na pepeca. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo. Pepeca do Gabriel do Boré. Minha tcheca, o Gabriel do Boré. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo na pepeca. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo na pepeca do Gabriel do Boré. Que comeu a minha tcheca, o Gabriel do Boré. Obrigado ao nosso grande parceiro Runildo, o Rogério, o Maílson, o Cezinho do Mercante. Do Mercantino, que dera, tá aqui com a gente, um abraço. Bora jogar essa mão pra cima, bora, Glailson. Bora, e bora, e bora, e bora, bora, bora, bora, bora. Vai, Glailson, vai! E agora? E eu gosto dela, meu quatro irmãos. Ele tá ligado no esquema. Meu amigo Júnior tá aqui com a gente, um abraço pra você, Júnior. Toda a galera do 29 veio em peso. E aí? E aí, meu performático, Alô Leandro da Rede Selva. Vai daí com a gente também, um abraço, viu? Tá sempre com a gente. Eu sou de vocês. Tandinha. Bora, Glailson Tomador. Que... DJ moleque, DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Ela me conhece desde Belozão, e eu gosto dela, meu quatro irmão. Joga pra cima, joga pra cima, joga essa mãozinha lá pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha vai, mãozinha vai, mãozinha vai, mãozinha vai. O pai agora explode o bagulho. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. E a de Santa Isabel, Valdeci. O meu parceiro Vlad. E aí? Não quer mais saber de nada. Parece que... Quintandinho. Olha... Meu amigo Júnior, tá aqui com a gente o Cláudio. Agora isso acaba, a saudade vem. Meu parceiro Cássio Caçapar, tá aí com a gente. Um abraço, meu parceiro, viu? Toma a galera do 29, tá aqui com a gente. Leva um abraço pro Gil Motos também, viu, seu polícia? Olha o parceiro Marlo, parceiro Hugo Sadra aqui na Boaura. Aqui na nossa! Comi na metralha, já pelo circuito. Olha, Dudu, só tenho a te dizer que já tem um HD novo no apoio, viu? Já era! E aí, Dumbador? Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai. Meu parceiro Ícaro do restaurante JR tá aí com a gente. Um abraço, bem grandão. Pode crer. E é dois. Esse é o DJ Lohan, tá bom? Já sabia, né, mulher? DJ Lohan. Gostinho, papai. Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostinho, ela quer o seu gostinho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vai deixar um assalto fio, vai deixar um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nossa, nossa tropa. É o seu concerto de chão da nossa tropa. E deixar na batida, deixar na batida, deixar na batida. Deixar na batida, é o seu concerto de chão da nossa tropa. É o seu concerto de chão da nossa tropa. Mexe a bunda, bum bum, mexe a bunda, bum bum, mexe a bunda. Com a gravidade é da lua, bum bum, mexe a bunda. Olha os primos doideiras aqui. Bora da vara. Mexe a bunda, bum bum, mexe a bunda, bum bum, mexe a bunda. Com a gravidade é da lua. Hoje eu tô miquilonático, vou te... Chegando pela primeira vez, lá na casa do tango, aqui em Tandinho, Transbernates. 27 de abril, lá na vilagem de Garapé-Açu, meu irmão, município de Bujaru. Rock doido, participação do Ed Brasil, mais uma do Pet. Uso de aí do Júnior. Bora, igreja! Meu amigo Rogerinho, Bervalate, vamos dar por aí com a gente. Aniversário do DJ JC dia 21, lá na Quitéria com o Paredão Transbernaz, 21 de abril, né? Pode crer. E agora? Sabe o que? DJ Lohan tocando. Júnior Santorini. Sábado estaremos em Bujaru. Aniversário do Diego pro Monte Malucão de Bujaru. Vai ser uma loucura, galera. Rock doido. Carnaval chegando, papai. Vai ser muita onda, meu brother. Lá em Bujaru vai ser três noites. E você é o nosso convidado. Carna Bujaru Quintandinha. O Wagner, a primeira dama, na língua de Alaís. Alô, Paulo, alô, Paulo. É o gostinho que tá tocando, cara. Já. Coisas da vida. A minha ex-querida, minha amiga. E agora? Isso complica. Que às vezes pode ir contra ti, a gente fica. Alô, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Neto Xavier, toma, cara. Amor, já faz mais um tempão. Eu tô com saudade de sentir esse corpão. Isso é covardia, não passa mais isso não. Porque eu tenho saudade de sentir. Fica só de pé. peço por favor, não me... Eu já tô ficando louco se eu não bater nesse coco. Joga essa mãozinha! E quando não me sento pra dar, você vai gritar, vai gritar. Quando o patinho te mandar, você vai gritar, vai gritar. Alô, amiga! Alô, amiga! Assina aí! Assina! Assina! Alô, amiga! Assina aí, Wilson! Alô, amiga! Devagarzinho, devagarzinho. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Quem é do Paissandu, dá um grito. E quem é do Clube do Remo, faz barulho. Aí o Neilson vai acelerar agora. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Ela gosta dessa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papinho. Obrigado que essa mina é manda nada, é desculpa de varada pra poder sentar. Tá chegando mais um aniversário do Júnior dos Metralhas. Sábado, dia 30 de março. Paredão Transbernardes, meu irmão. Lá no Catubi. Meu parceiro, Paulo Show, tá aí com a gente. Obrigado, toda a galera do Paredão Transbernardes, tá aí com a gente. O Leandro da Rei Selva. Um abraço para o segundo rei das faixas, alô Gabriel. DJ Mel, um exemplo de DJ mulher, não para. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Isso complica, que às vezes vai te mandar que a gente fica. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, DJ Marcos Show, o rei das produções de Nova Timóteo. É Glailson! É, nós é bandido. Bota no caqueado, Glailson, vai! Caqueado, vai! Caqueado, vai! Caqueado, vai! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, vai, nem isso, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vem louca de bala, maluca de bala, louca de bala. Olha o meu parceiro segurança, Rubinho! Toma, toma, toma, já mantém lá, toma, toma, toma, já! Vem louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala. Oi, toma! Empresário Neto Xavier! Oi, toma! É pra ti essa aí, vai! Vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, toma, caqueado assim, vai, para o caqueado, vai, caqueado, vai, caqueado, vai, caqueado, vai, caqueado, vai, caqueado, vai, caqueado, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, vai só pra viela, vai se papapá, vai se papapá, vai se papapá. Para lancinho, teu sotaque, ela! Que tandinha! Já! Meu parceiro Gabé, seu Lombro Live, toda a nossa FRC de Bujaru. Tá aqui com a gente, um abração! E aí, Anzinho Mecânico! Sábado tem o aniversário do Diego Maluqueu. Meu irmão, você não pode perder essa festa que tá divulgada pra caramba. Vai ser rock doido. Aí, domingo, a gente chega no Carna Bujaru. Domingo, segunda e terça, novamente. Completando o ano de existência dela. Que tandinha! Dela! Que tandinha! Que o Neilson tá na quitandinha também. Quitandinha. Vai ser rock doido nesse carnaval. No escurinho. Mas na quitandinha, papai, tem que ser assim, ó. Eu tô... Senta! Senta! Chore! Desapareceu. Agora! Eu tô Cê tá onde, meu irmão? Vai! O Deilson toque é pra todos! Bora! Já chega, tá todo mundo convidado. O bloco, o rabo, o galo. Paga na folia lá no Taca Jorge, no Lineição. Já vou logo avisar. Para Tiki Brown. E o namorado. Din. Vai, tá exclusivo pra mim. Joga essa bunda pra mim. Vai, tá com essa bunda pra mim. Joga essa bunda pra mim. Vai, tá exclusivo pra mim. Joga essa bunda pra mim. Vai, tá com essa bunda pra mim. Joga essa bunda pra mim. Vai. Se quer dar um olé, o quê? Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Leva pra cima. Tu já sabe qual é. Você dá bem a verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola. Que tá tudo. Xaropinho! Ligou de fininho, cabelo na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Não tem qualquer. Bora. É o gordinho do rock doido, então representa. Já! O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela. Ela preguiçou na terra, preguiçou na terra. Ela preguiçou na terra, preguiçou na terra. Ela preguiçou na terra. Vai, Neto Xavier! Ela preguiçou na terra, preguiçou na terra. Se a polícia tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, meu irmão, aqui também é o som do rock doido. Não se culpa. Coração gelado, tá aqui a primeira dama da com a gente, garoto! E agora? Se encosta na festa com suas amigas que é solteira e também tá com o coração malicioso. Voando baixo é o time do Botafogo. Tu sabe que se vai namorar, bobo, bobo, bobo. Deixa pra cima, segura, segura no escurinho, segura no escurinho, segura no escurinho, segura no escurinho. Vai, vai, vai, vai, Jaqueline, Jaqueline. Inédito, Dudu. Entre o meu empresário Neto Xavier. A gente hoje comprou, claro, presenteou aí a galera. Toda a galera da Quitandina aí, não foi, meu empresário? Com aquele velho uísque que custou R$180, viu? Pra falar o contrário. Olha aí, olha aí, olha aí, Tchaki! Não, esse não foi de 30, não. Esse lá foi de 15. Vai! Sem conta, sem conta, sem conta. Gelado, parceiro Bugo Sadraque. E a galera do Aula tá aqui com a gente. Beijo ontem daqui do Rio. Aquele velho amigo que chora pela ex. Alô, cheguei! Iconés! Quitandinha. O da Quitandinha. O rock é doido. É rock de ladrão. Mas aqui a gente também fala de amor, garoto. 3, 2, 1. Fala, meu domador. A senhora. Meu nome, quando a gente fez amor. Olha meu parceiro Igor. Toda a galera do restaurante JR. Te amo e não quis assim. Pat, sai de perto do Denis Sorro, pelo amor de Deus. Os planos aí. Sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. E agora? Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Esse sonho respeito! Quitandinha! Isso aqui é! Isso é! Quitandinha! Rogerinho. Linda, não quis, não vou, insisto. Deixa eu não deixar. Deixe-me, deixe-me, deixe-me ir. E o quê? Briga, discute, finge que toda a galera que a parceria tá formada. Deixe-me, deixe-me. Empresário Neto Xavier. Wagner é sua primeira dama. Olha o meu parceiro Cássio Caçafar. Deu uma forra pro Nilson, né, Cássio? Você e o seu polícia já estavam devendo aqui, viu? Olha, não pode passar de 5 faltas. Alô, Júnior. Brincou com meu amor. Fala, Pole. A Quitandinha tem veneno. Para meu parceiro Júnior. Quitandinha tem veneno, veneno, o terremoto vive. Sabe por que ela? O som dos rocks doidos. DJ Betinho estabelece uma vez. Aquele que ama, detém o coração desprevenido. Jurei que te amava pelo ouvido, sabendo que você sustava. É pra falar de amor! Quitandinha! Depois das 12 horas você some. Salva o meu contato com. E aí, Valdeci? Vamos agora! Xaropinho! Um abraço, hein? Já fazia um tempo que não tá parado pra Jaqueline. Já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo. Com muito amor e respeito. Pode ver. Motivos pra ser infiel. E aí, Neto Xavier, ao lado do nosso fortíssimo homem da rede Selva. O Leandro, ele que vem sempre com o seu sonho. Ele gosta e é apaixonado de coração. Que tadinha! Eu realmente encontrei naquele poço. Você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem do parceiro Ícaro. Daí pra frente eu gravei cada segundo. As duas no quarto, rádio bem baixo no fundo. Fazendo serenata. Aí nome sempre de Jonas Moto. Naquela cama. E aí, Daniel? Tem coração estranha. Jurei que te amava pelo ouvido. Sabendo que você só estava ali pra me usar. E não me ama. Depois das 12 horas você some. Sobrenome de Jonas Moto Peças. Restaurante JR. A galera do Açaí do Pedrão. Essa galera que nos apoia. E apoia também toda a galera. Os Marques Oficial da Quitandinha. Tava Marques G. Que não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha. E aí? Olha, tu perdeu o HD, viu, Dudu? Ontem tava eu vendo TV em casa. Chegou uma mensagem que eu não esperava. Com uma proposta quase recusável. Passaram a noite no motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele ponto. E agora? Você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. E aí, seu polícia? Pra frente eu gravei cada segundo. Iazinho! Rádio bem baixo no fundo. Iazinho voltou lá pra casa. Nada pra gente se amar. E agora? Aquela cama. Detei o coração desprevenido. Jurei que te amo. parceiro Emerson Promover. Obrigado, viu, Emerson? E não me ama. Tá aí a forra. Depois das 12 horas você sou. O homem é bom. Salvo meu contato com outro nome. Esse parceiro da Tremitudo. Quitandinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todos dormiram, ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto, não deixe nada pra depois. Meus dedos tocam nos teus, minha boca cola na tua, respirando uma na outra. É o som do rock doido, lembro. Isso é quitandinha. Queres acordar todo mundo? Se quiser o quê? Saberem que esse é o nosso momento. E aí, Flávio? Vou gritar pelos cantos que é só mim. Toma, Tineto! Vida inteira eu vou te amar. Baby! Baby, eu adoro a tua maneira. Sou polícia! Só procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te amar e me super. Adoro a tua maneira de amar. Ele fala pra primeira dama dele. Procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te amar e me de amor, Neilson. Banda 007. Banda W7. Empresário Neto, você chega e fala pra ela. Deixa eu te falar uma coisa. O quê? Que bom você apareceu. O universo favoreceu. E aí, Acácio? Que paisagem teu sorriso, nos teus braços fiz meu abrigo. E o mundo? O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui, cantando minha bebê. Especialmente pra você. Ah, Neto, o que eu tô fazendo? Eu tô chonado em você. Não tá nela, desgraçado. Eu tô chonado em você. Você me ganhou. Eu tô chamado em você. Chama de abraço, com muito carinho pra todas nossas quitandetes. Chamado em você. Sempre do apoio. As quitandetes. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Não fale mais do meu nome. Não me telefone, por favor. Não perca. Vai ser polícia. Se me esquece e some. Se te ver de longe. Alô, e a mecânica. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não. Sei a primeira dama, né? Vamos dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Porque eu morro de medo de te perdoar. Aí o Denilson Show vai dizer: eu tô falando mal de você. Que você não. Bora, menina, rouba a cena. Que o Jaru tá aqui com a gente. Olha o meu amigo Fly. Se quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu vou. Alô, Júnior do 29. Eu tô falando. Um abraço pro Gilmoto, Gil. Que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Banda 007. Lá vem mais outra, lá vem, lá vem. Acordei. maior. Que dizia na DJ Afonso Mix. Adorei ficar contigo. As mixagens e o talento. A experiência do DJ Denis Super. A pressão do DJ Neilson. E aí, Denilson, show! E chamando de amor, perguntou se estou bem. E demonstrando carinho, disse que quer ir além. Eu não sei se é miragem ou futuro promissor. Se estou ficando louca ou se isso é amor. E o quê? Alguém me belisca pra saber se é verdade. Se tô sonhando ou se é realidade. Se for sonho, deixa eu. E aí, domador? Se for verdade, anime. Se for verdade, eu quero te assumir. Alguém me belisca pra saber se é verdade. Eu não sei se tô sonhando. Sonho, deixa eu dormir. E aí, seu polícia? Se for verdade, eu quero te assumir a vida inteira. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Já! E sai com aquela sua amiga louca. Que o bom da vida é ser solteiro. Quitandinha. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Você vai beijar. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não. A bacena de Bujaru tá aqui com a gente. Ai. A bacena de Santo Isabel também. Jeito. Um abraço bem grande pra todo mundo aí, viu? Não teve jeito. E aí, Jessica? Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito, por sinal, você tanto espera. É tudo confirmado. Casa do Tango, 27 de abril. Você se lembra, lá na Vilagem, Garapé Sul. E vai o Tandinho Transbernardi, o paredão espetacular. Porque se alguém. Participação do GED Brasil do 99, na organização do Beto, do Jundiaí e do Júnior. E é sábado de aleluia, tem gente de volta, né, Otu? Da 007. Lá no Centro Cultural, aqui de Jundiaí. Vamos lá! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma. Meu parceiro Cássio Caçavá. O Júnior. A primeira dama é Júnior. Alegria, um abraço pra você e a sua primeira. Diz se adiantou alguma coisa. E a polizinha. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Prezado Neto Javier. O homem é bom, o homem é bom. Não teve jeito. Seu polícia. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Você era? Eu era, eu era. Aí você se lembra. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração, mais uma vez o coração. Pra você que já se apaixonou. Mais uma vez o coração. Nem que seja aquela paixão. Coração, mais uma vez. Que foi a primeira vista. Mais uma vez. Aquela paixão que durou uma semana por aquela pessoa. Mais uma vez o coração. E aquela pessoa não se tocou. Coração, mais uma vez. E deu aquele vacilo, né, Neto? Mais uma vez o coração. Mais aí você diz assim, ó. Se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar. Da princesinha não existia. E como é isso, tá? Tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. Olha a nossa equipe de produção, meu parceiro de mim, o Tchad Brau. O amor, o Dibim das Missões. Nada e o meu parceiro Maurício, mas o Maurício. Juntos. Mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido. O homem é bom. Para o amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Manda 007. Você tem que errar, Neto Xavier. Ninguém nasce sabendo, é ou não é? Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração. Lembro da rede Céu. Obrigado, parceiro. Você, o Grailson Domador. Aí com a gente, o Ícaro do restaurante JR. O homem é bom. Valeu! Tá tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. Alô, Emerson Bromo. O homem é bom, o homem é bom. Pode crer. Vou te esquecer. Espera, mano. Boba cena. Que bujarão tá aqui com a gente. E aí, Jaque? O amor que eu sinto por você. Metrar. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido. Mas você tem que ser, Paulo, você tem que ser. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Sou novo pra ficar aqui com você, é pressão. E sentir seu calor. E o Neilson? Preciso experiência. Tenho medo da dor. Vem pro show, DJ Neilson. Morrer de amor. E agora? Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Uma bacena de Bujaru. Não sei o que decidir. Tentar primos ir, enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti. Perdido de paixão, me aperto com... E aí, Pérola? Na escola eu aprendi. DJ Neilson. Gramática. Me passei uma vez. Tá aqui com a gente, o Nai da Pop, e sem fronteira. Só não me preparei. Rogerinho. E a Jessica. Professor. Wagner, Mateuzinho, da Palsa, nosso parceiro Xuxo, Parque da Balsa, Tio Bocha, na Rabeira. Oh, olha, não era do empresário. Oh, de amor. Banda 007. Já já tem Denis Super. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Aqui. Confirmado, dia 17 de março. Você. A volta da tribo e tudo aqui no Jundiaí. O que é bom tem que voltar, né, pai? Isso é quitandinha. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Neilson, DJ Neilson, um DJ de nome e sobrenome. Lá vai, Natália! Tava minha saudade, beber uns Danone, pra ver se a vontade de te ver. Super! Some de e a primeira dama? Minha cabeça, eu alô, já tô Tainá. Vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho. E aí? Perdendo a vergonha, a comando enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Nai, pelo amor de Deus, Nai, não fala não. Não fala não. Nai da pobre sem problema. E aí? Se não eu morro de beber. É que fim, viu? Essa força que eu... É que fim, vem o Júnior, o Acácio, o seu polícia. Só você pra... Essa galera já tinha várias faltas aqui, viu? Não fala. Eu sei que o Júnior, quando a mulher dele libera, ele vem, né? Se não eu morro de beber. Tempo da falar pra falar o segredo, era. Olha, foi o seu polícia, viu? Ó, meu benzinho, me ajuda, por favor. Aí você chega nele e diz: ó, bebê, sinto falta de te ver. Você sente, é? Sentando, picando, beijando essa boca que é só sua. Igual você. Eita, Neto Xavier, pelo amor de Deus. E eu já tô ficando todo apaixonado. Atende o coração desse pobre coitado. Caralho da música, viu? Ó, bebê, sinto falta de te ver aqui. Sentando, quicando, beijando essa boca. Parceiro Gabé, seu ombro live. Ó, você. A melhor roubacena. Vem na terra. Deixa comigo, Denilson. Tô ficando todo apaixonado. Atende o coração. Olha, mas se for pra chorar. Coitado. Você que já se decepcionou com alguém, mesmo que não vale a pena, não vale não, né, Neto? Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Vou passar um laser aqui, nessa força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. E não? Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. Oh, meu benzinho, me ajuda, por favor. Vamos lá! Não fala não pra mim, bebê. Banda 007. E a super gata Iris está por aí também, né? As feras da... Quitandinha treme. Quitando, quitando. Beijando essa boca, Iris, que é só sua. E aí, Ingrid? Igual você, não acho nem na terra, nem na lua. Sua polícia. E eu já tô. Coração gelado, a primeira dama apaixonado. Também. Atende o coração desse. Olha, Pérola, pelo amor de Deus, não fala pra esse homem nunca, viu? Meu, meu. Não fala não pra mim, bebê. Segura isso. Se não, eu morro de bebê. Imagina se ela dizer, não. Nessa força que eu tô, não dá. E é só você pra mim salvar. E agora? Não fala não pra mim, bebê. Sim. Deixa eu preparar o coração aí, Tafarel. Te prepara, te prepara. Fala que ainda sou. Segura o homem, Jaqueline. Oh, meu benzinho, me ajuda, por favor. E lá vem pedrada. Olha, essa aqui eu não vou nem falar nada. Só pra você que já deu uma recaída aí. Banda 007. Tô há mais de 2 horas ensaiando uma recaída. O que que cê tá? Meu já tá na tela. É só apertar o verde que liga. Me vê. Uma dose pra mudar minha vida. Da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e ou de para ela vem. Um empurrãozinho que falta, ia, ia. Pra que, Rogerinho? Pra completar essa chamada. Atende, Neto! Atende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Alô, de Bidas Missão! Você me chama de benzinho. Atende aí. Olha, você é da recaída. Aquele é da bazuca. Oh, não veio, pô. Eu não tô nem aqui. Se salvou meu nome assim. Acho que tá dentro, sempre é. Você me chama de benzinho. Banda 007. Me vê. Abaixo. Uma dose. Obrigado, obrigado. Da minha vida. Obrigado. Da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e ou de par ela vem. Um empurrãozinho que falta. Ah, é o perverso e a primeira dama, né? Cadê ele? Pra completar essa chamada. Cadê ele que eu tô. Faz a hora que eu tô procurando esse sacana e não vejo aí. Atende aí.